Ele é tão bom e nós gostamos de contar as coisas boas que ele tem nos feito. Então agora nós vamos ter um tempo assim, e você vai lembrar alguma coisa boa que o Senhor fez e vai contar para nós assim, né, resumidamente. Mas para começar isso, então eu queria pedir para o Robson vir aqui, apresentar as visitas que estão na casa dele, depois nós gostaríamos de ouvir esses visitantes também. É crianças de 3 a 11 anos, pode sair, tá bom? Podemos nos sentar agora, então o Robson vai apresentar essa turma de fora aí. Que alegria, estamos todos em família, sempre é muito bom estar em família. É com grande alegria que a gente está sendo brindado esta semana com a presença dos amados irmãos de Recife, que são muito queridos e amados nossos, estiveram no retiro de presbíteros, o Eduardo, e no domingo chegou a esposa dele, Eliane. Queria pedir para vocês ficarem em pé, por favor. O Eduardo chegou primeiro, chegou na quarta-feira, daí participou do retiro dos presbíteros e no domingo chegou Eliane e depois na semana seguinte eles, para aumentar a nossa alegria lá de casa, trouxeram seus filhos. Queria pedir para o Duda e o Léo ficarem em pé. E o Duda trouxe de brinde o Dudu, que está aqui na frente. Ele não quis ir para a aulinha ainda, porque ele queria ficar em pé e para todo mundo bater palma para ele também. Queridos, nós queremos mais uma vez dizer que vocês são muito amados e bem-vindos no meio de nós aqui. Queria chamar o Eduardo para falar um pouquinho para nós sobre a congregação lá de Recife. E depois levar o nosso abraço para eles também, tá, Eduardo? Antes de Eduardo, esse irmão aqui quer uma igreja que vá rápido, vá para a igreja dele. Porque ele é Eduardo, mas não só Eduardo, ele é Fittipaldi. Então a coisa vai rápido. Tem mais alguém nos visitando hoje, além da turma de Recife, Pernambuco? Quem está aqui pela primeira vez? Tem alguém pela primeira vez? Pode ficar em pé, por favor. De onde você é? De Porto Alegre. Bem-vinda. Mais alguém desse lado aqui? Não? Todos. São todos bem-vindos. Que vieram pela primeira vez, segunda, terceira, quarta, milésima vez também são bem-vindos. Boa noite, amados. A graça e a paz de Nosso Senhor Jesus. Para mim é sempre um prazer, uma alegria estar aqui com os irmãos, a igreja em Porto Alegre. Em primeiro lugar, eu quero dizer a vocês que nós, na Recife, nós somos netos da igreja aqui de Porto Alegre. Que nós somos frutos da obra do Senhor na igreja em São Vicente, lá em São Paulo. O ministério do nosso irmão Daniel Souza, nossos outros irmãos amados, ao César. E quando os conhecemos, cerca de mais ou menos 10 anos atrás, nós fomos impactados com a vida deles, com o Jesus que nós vimos na vida deles, e nos decidimos nos vincular com esses irmãos, e na ocasião ficamos sabendo que eles tinham a vida acompanhada, cuidada pela igreja aqui em Porto Alegre, né? Mas eu gosto muito de dizer, depois que eu conheci o nosso Moisés, querido presbítero da igreja aqui, que nós também, nós somos frutos, em primeiro lugar, de uma semente que o Moisés deixou plantada lá em Recife, há muitos anos atrás, quando ele foi daqui de Porto Alegre e ficou 6 meses lá em Recife, cooperando com a igreja anglicana lá em Recife. E essa semente ficou. Alguns discípulos foram feitos e que posteriormente nós viemos a conhecê-los, né? E depois do nosso vínculo com São Vicente, conhecendo a história aqui da igreja em Porto Alegre, nós pudemos recuperar toda essa informação e somos muito gratos a Deus, queridos, porque hoje que nós vivemos, a vida que nós vivemos como igreja, nós cremos que foi pela graça e pela misericórdia de Deus e com a ajuda dessa igreja, da igreja em Porto Alegre. É por isso que todo ano, quando nós viemos aqui para o retiro de pastores e líderes, eu não me contento de ficar só aqueles 3, 4 dias, eu sempre gosto de ficar mais um pouquinho aqui e trazer a minha esposa, agora trouxemos os filhos. Procuramos também ter um tempo de lazer lá na serra, e aí nós achamos assim a distância muito grande de Recife, Porto Alegre, para vir aqui ficar apenas 3 dias, mais 4 dias. Então, o Robson e a Karina e outros irmãos aqui também, o Otto, a Sharon, com quem nós temos comunhão já há algum tempo, são muito amados e nos recebem aqui no amor de Jesus. E quando eles vão lá, nós tentamos também levar esse amor também para o coração deles. Então eu fico muito feliz. Dessa vez estão 2 filhos meus que chegaram aqui no final de semana. Um deles já conhecia aqui a congregação, já participou de retiros, mas o outro, mas ele está vindo pela primeira vez. E eu senti no meu coração que ela queria que ele estivesse aqui essa noite, conhecendo aqui a congregação, conhecendo vocês. Então só tenho que louvar a Deus. Louvar a Deus por tudo que tem recebido. E vocês são importantes demais para nossas vidas. Todos vocês. Nós somos hoje pastoreados, cuidados mais de perto pelo Punhon e a Marta, junto com meu companheiro de presbitério lá, que é o César, que era presbítero lá em São Vicente, que depois sentiu um chamado para ir para Recife, ficar lá comigo. E hoje estamos juntos lá. E o Ion e a Marta acompanham as nossas vidas, cuidam das nossas vidas mais próximo. Mas outros presbíteros, como Ismael, já esteve lá, e outros já estiveram lá também, daqui, né? O João Nelson já esteve também por lá conosco algumas vezes. E temos hoje, além da nossa congregação, mais 6 congregações em vários bairros lá do Grande Recife, com quem nós temos uma comunhão muito estreita. Somos cerca de 800 discípulos e Deus está fazendo uma obra muito grande entre nós, com outros irmãos que têm a ajuda lá de Jorge Mitian, da Argentina também. Nós temos uma comunhão de longos anos e Deus está fazendo uma obra de unidade muito bonita lá em Recife. Então, eu louvo a Deus por estar aqui com vocês nessa noite, dizendo que nós amamos muito vocês. Sentimos uma só igreja, somos um na verdade. Por isso que nosso coração se alegra e enche de muita paz. Obrigado a vocês. Leva o nosso abraço da igreja aqui, para a igreja lá em Recife, transmita. Os irmãos dizem amém? Amém. Amém. Realmente, eu estive lá com a Rita, ficamos hospedados na casa de Eduardo, Eliane, comunhão lá com os queridos filhos da casa, ouvindo os testemunhos, as aventuras dele lá na Inglaterra, rimos muito. E, amados, Deus está fazendo algo maravilhoso, sabendo que no Senhor nosso trabalho não é em vão. Uma vez nós liberamos Moisés aqui para ir ficar 6 meses lá ajudando uma denominação. Ele saiu de Fusquinha aqui com a Liginha. Imagina Moisés de Fusquinha. Meu irmão Moacir ajudando ele a dirigir, foram de Fusquinha aqui até Recife. E ficaram lá 6 meses. Depois de 6 meses eles voltam. Dessa semente ficou um grupo, mas depois houve um tempo como de incubação, né? Aí quando começamos a voltar lá, tinha esse grupo onde está o Eduardo, onde o César ficou, mas tinha outro grupo lá chamado Pedro Paulo, outro grupo não sei aonde, e Deus agora começou a unir. Quando vai alguém lá, não é mais só nessa congregação. Todos se juntam. Quando tem um retiro de casais, não é só desses casais, é de todos os casais. Então Deus está fazendo um trabalho lindo lá. Quando o retiro de pastores foi apresentado, Pernambuco, e os lugares que estão atingindo, vários lugares do interior, né, Eduardo? Várias coisas. Então, essa visão de alcançar Jerusalém, Judéia, Samaria, até os confins da terra para o Senhor. Queridos, então agora está aqui o microfone aberto para você contar. Nós só cantamos: Deus é tão bom. Deus é tão bom para mim. Tem muitas coisas que podemos contar. Mas queremos que você destacasse uma, viesse aqui e contasse uma das coisas que você pode dizer: Deus é bom porque Ele fez isso para mim. Está aqui? Pode vir. Eu queria apresentar um pedido de oração junto com o meu voto de que Deus é tão bom. Um pedido de oração. Eu não sabia que a Ingrid ia estar aí hoje. Nós estamos numa crise de medicação para malária em Guiné-Bissau, em Emberém. Em todos esses anos que nós estamos trabalhando ali, não tivemos um único óbito por malária. Isso tem somado muitos pontos para nós como missão. E no momento não há medicação para malária. E eu lembro que tem um médico em Belém do Pará, Dr. José Maria de Souza, que é um PhD nessa enfermidade. Ele é diretor do Instituto Evandro Chagas. E eu pedi um socorro para ele anos atrás, e ele me telefonou 2 dias depois. Você vai ao aeroporto, o voo tal da TAM, o comandante vai ter a medicação da malária e vai te entregar. Ele não te conhece, tu te identifica. Então a maneira como Deus usa, fiquei parado ali aguardando que alguém me entregasse a medicação. Bom, acabei de escrever uma outra carta agora, Dr. José Maria de Souza, para que a medicação para malária viesse, para que a nossa equipe, a Ingrid, quem mais vai contigo, Ingrid? Vai sozinha. Mas a equipe toda precisa de medicação como prevenção, né? E a nossa oração, eu quero entregar esse pedido, que vocês orem para que a medicação chegue. É uma medicação rara, é uma medicação cara. Cada um leva, o nosso procedimento é o seguinte: cada um que vai leva uma cartela como precaução. O Jorge entrega para quem retorna. Quando nós chegamos no Brasil, se não tem efeito colateral, devolvemos a medicação para que outros possam usá-la, né? Então eu queria que vocês orassem para que a medicação chegue. Deus tem cuidado. Com medicação ou sem medicação, Deus não vai permitir que esse recorde seja quebrado. E podemos orar pela Ingrid também, pela viagem dela. É uma heroína para viajar sozinha, num período de chuva, lomba acima com vento de frente, né? Mas, por favor, vamos interceder para que a medicação chegue. Realmente eu quero pedir para vocês que estejam intercedendo, porque já esse período de preparativos também sempre é uma batalha. Não é fácil. A gente sabe que o diabo não quer que a gente vá lá e demonstre nosso amor por eles. A segunda vez que eu fui, o rei lá, que é o administra a cidade, a aldeia, né? Ele disse: bom, se tu retornaste a outra vez, é porque algo nosso ficou no teu coração. E eu disse: realmente, algo muito grande ficou no meu coração, não tem como deixar de retornar em Emberém. E eu vou agora, e realmente para mim é inédito, eu viajo a primeira vez sozinho, eu saio terça-feira de manhã daqui de Porto Alegre, chego quinta de tarde lá, se tudo correr bem, né? Se a gente conseguir passar no rio. Essa parte eu não gosto muito, quando o carro literalmente quase mergulha e ele não é anfíbio, né? Ele vai realmente na graça. E chega até o para-brisa em cima e a gente vai clamando para que saia do outro lado. Geralmente já colocamos bastante carga para evitar que ele nade além do necessário. Mas é graça de Deus, e muitas vezes me perguntam, até mesmo aqui na igreja, por que ir para a África se nós temos aqui tantas coisas para fazer? E a resposta é muito simples, a palavra é muito clara, Atos 1:8, Judeia, Samaria, né? E até os confins da terra, Jerusalém. E para alegria nossa, nós estávamos há pouco reunidos como grupo lá em casa, eu pude compartilhar que ontem eu recebi quarta-feira uma visita, isso não estava previsto. Uma moça veio de Blumenau fazer um curso, então eu fiquei quarta, quinta, sexta, sábado, domingo. Até ontem à noite envolvida com ela, levando, trazendo e tudo. Mas ela veio como criatura e voltou como filha, filha de Deus, né? Ela não sabia, não fazia ideia, ela orava, como ela disse, rezava para uma santa e ela realmente ficou surpresa em saber que Jesus é o caminho, que ela não precisa de tudo isso. Enfim, foi muito lindo poder entregar ela dessa forma, ela chorando muito, muito grata por tudo que aconteceu. Eu disse, Senhor, valeu, a mala ainda consigo fazer essa semana. Então, é aqui, como diz o Zipri, né, desse lado da rua ou do outro lado do oceano. E um ponto-chave que eu quero incentivar vocês, não deixem de interceder. É incrível, nós não temos ideia o poder da nossa oração. Bem rapidinho, só vou contar, eu tive há pouco uma experiência em maio, quando a Álida e a Rebeca, alguns de vocês estiveram aqui, as mulheres, ela deu testemunho aqui, quando ela veio para o Brasil, em 2010, quando nós estivemos lá no Congresso, surgiu a ideia da Álida vir ao Brasil. Já fazem muitos anos, né? Alejandro queria ter vindo, mas não foi possível, o governo não permitiu. Ele já estava entrando no avião, foi confiscado o passaporte e impedido que ele viesse. Isso há anos atrás. Agora já falecido, bom, Álida e Rebeca, duas primas, estavam se preparando para vir. E eu mando aquelas cartas, não sei quem de vocês recebe, em nome da missão a fim de proclamar. E essas cartas acabaram chegando lá em Miami, na casa de uma prima dela, que por ser filha de pastor, há 24 anos atrás, foram expulsos de Cuba. E através da missão Portas Abertas, não sei quantos de vocês aqui lembram, mas o Thelma, em especial, eu lembro muito que nós estávamos orando por Hugo Vidal. Nunca esqueci esse nome, do mesmo jeito que muitos outros. Que nós oramos, eu não conhecia nem nada, mas nós oramos para que ele fosse solto e, consequentemente, depois ele foi expulso de Cuba junto com toda a sua família. Nunca me passou pela cabeça que um dia eu teria a filha dele na minha casa. Não sei se vocês podem avaliar, mas para mim foi um presente de Deus sem tamanho. Por isso posso dizer, Deus é tão bom para mim e tão bom para nós. Mas não deixe de interceder, mesmo que você nunca saiba o que aconteceu com aquela pessoa. Mas diante do Senhor, você está ajudando a encher a taça, que diz ali em Apocalipse, que nós lemos hoje, né? As orações dos santos, pela salvação da sua família, do seu colega de trabalho, por aquilo que você está intercedendo. Nenhuma oração fica ao léu, porque Deus honra o nome do seu filho. Em nome de Jesus, todas as suas orações são recolhidas nessas taças. Bom, e só para vocês saberem um pouquinho da história, a Elizabeth, então, as três se criaram juntas, Álida, Rebeca e Elizabeth, e até a data, então, que Elizabeth foi expulsa junto com seu pai, depois elas se viram uma única vez, tinham pouquíssima correspondência e notícias uns dos outros. Bom, quando elas vieram, vocês podem imaginar o encontro no aeroporto, o Zícrida estava lá, né? E a despedida foi um pouco mais difícil, porque elas não sabem quando vão poder se ver de novo. Porque Elizabeth ainda não pode voltar a Cuba, sem correr o risco de... Ela ainda é uma dissidente política. E, enfim, tudo o que envolve. Mas Deus é tão bom que proporcionou para elas estarem juntas nesse tempo. Elas ficavam até as 5 da manhã, praticamente todos os dias compartilhando. Dormiam das 5 e pouco até as 8 e pouco, quando as atividades do dia reiniciavam. Nenhuma oração feita em nome de Jesus simplesmente é ao léu. Por isso, tenha perseverança. Deus está recolhendo todo o teu clamor nas taças de ouro. E um dia vai haver uma resposta. Porque ele, ali em Apocalipse, diz, joga essas taças. Joga essa resposta sobre a terra e algo vai acontecer. Talvez sejam relâmpagos e trovões na nossa vida, na nossa casa, mas Deus responde. Amém. Eu queria afirmar o que a irmã disse sobre o poder da oração. Eu estava no hospital, tinha 20 dias, já estava desahuciado, já não conhecia os familiares nem nada, e minha esposa pediu à igreja que se reunia essa mesma noite, que orara. Y la iglesia oró, y en el mismo instante que la iglesia oró, yo me senté en la cama y me puse a hablar. El poder de la oración es importantísimo, hermano. Por eso quería afirmar eso. Ella está viajando, então, terça-feira, né, para... Não, no dia 6, viajando para Yamberém, África, Guiné-Bissau. E nós queremos orar por lá por Jorge e Vera, que são os responsáveis lá. Ela vai encontrar a Eda lá também. E queremos, ao mesmo tempo, orar também por por Cuba, que é esse lugar que Zigrid já foi dezenas e dezenas de vezes levando a equipe, e provavelmente talvez amanhã vá mais uma equipe ainda antes do fim do ano, né? 4 de outubro está saindo uma equipe para lá. Quem sabe o senhor vai ainda chamar alguém para fazer parte da equipe, mas o senhor é que tem que dizer, tá? Amém. Amém, Senhor. Obrigado, Senhor, pela vida da Ingrid, que tem se disposto nas Tuas mãos, Senhor. Usa a vida da Ingrid, Senhor. Continua abençoando o pessoal lá em Emberém, Senhor, através da vida da Ingrid. Leva em segurança, Senhor. Mantém ela lá em segurança, com saúde, Senhor. Resistindo todos os ataques de malária, seja lá o que for, Senhor. Reveste o corpo da Ingrid agora em nome de Jesus, com Teu Santo Espírito, Senhor. E não deixando nada acontecer sobre ela. Em Teu nome oramos, Senhor. Intercedemos também para que todo medicamento de malária, seja de onde venha, seja liberado, venha à existência agora, Senhor, e chegue aqui em Porto Alegre para que a Ingrid leve esse material. Em Teu nome clamamos, Senhor, e nos alegramos pela Tua bondade, Senhor, e sabendo que Tu és poderoso para fazer infinitamente mais. A Ti toda a honra, toda a glória, todo o louvor, Senhor Jesus. Amém. Amém, Jesus. Já aproveitamos para mandar também um abraço para Yamberém, né? E um abraço para Cuba também, se em outro momento podemos orar de novo, mas de antecipadamente queremos dizer que esses lugares também temos uma ligação, não de organização, mas de organismo do corpo de Cristo. Amém? Podemos continuar com testemunho dizendo por que que Deus é tão bom, o que que Ele fez para mim, tanto seja na área de saúde, ou outro milagre, ou alguma vez você esteve na cova do leão, ou dentro de uma fornalha, qualquer coisa assim, tá? Pode testemunhar aqui. Eu queria agradecer a vocês, todos que oraram pelo meu netinho Rafael, e dizer que Deus é tão bom que curou o coraçãozinho dele. Hoje ele pode mamar a mamadeira dele rapidamente, antes ele demorava muito, porque ele não tinha força. E isso é prova da bondade de Deus para conosco. Todas as vezes que eu falava no telefone para as pessoas, me perguntavam como ele está, eu dizia, a palavra que as pessoas diziam no telefone era sempre a mesma: Deus é tão bom. Queria deixar uma palavra para a igreja. Está em Cânticos, capítulo 2, versículo 4. Leva-me à sala do banquete e seu estandarte sobre mim é o amor. Senhor, quero profetizar essa palavra, Senhor. Que hoje Tu dás aqui para cada um de nós, Senhor, desse banquete, Senhor. Através do louvor, Senhor, da ministração, desse louvor maravilhoso, desse cântico, Senhor, que penetrou nos nossos corações, Senhor. Através dessas palavras que foram ministradas aqui, Senhor. Tu nos dá esse banquete, Senhor. Quero profetizar agora, Senhor, em nome de Jesus, que todo o tempo, Senhor, que a Ingrid estiver fora, ali na África, Senhor, o Senhor vai preparar para ela, já está se preparando um banquete para ela, Senhor. Porque o estandarte dela é o amor que ela vai levar aqui, do Teu corpo, Pai. Eu oro, abençoo, em nome de Jesus. Amém. Quero aproveitar só para dizer que a Maria Lúcia, para quem não conhece, é a mãe da Gabi, né? Sogra do Davi, que toca sempre aqui. Mas ela está aqui ajudando a Gabi e Davi, cuidar do Rafinha, né? O Rafael, que está bem, né? Está em casa, está bem. Mas ela está só esperando o Rafael ficar um pouquinho melhor para ir para a Alemanha. Não é para passear, né? Para servir o Senhor lá. Ela veio de lá, estava servindo o Senhor lá, volta para lá, já esteve servindo o Senhor na Inglaterra também, né? E está nas mãos do Senhor, onde o Senhor mandar, ela vai. Por isso, não, vou ficar aqui, curtir minhas netas, minhas filhas, já está na época de parar. Mas o servo de Deus não tem aposentadoria. No reino, já agora trabalhei, acabou. Quando acontecer isso, você é levado lá para cima. Aí acabou. Aí você pode dizer como Paulo, né? Combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. Já a coroa da justiça me está preparada. Mas enquanto aqui, por isso que a gente vê aí o Moisés, né? 84 anos, o Erasmo. Ontem Moisés estava aqui pregando, aqui trazendo uma palavra cheia de graça. 84 anos. Diz que na velhice darão ainda frutos. Eu gosto sempre de lembrar do Sr. Antônio, quando eu vejo ele ali, ó, 92. 92, tá ali, ó, feliz da vida. Podia estar, né? Podia estar em casa. Aleluia. Acabou de passar um tempo no hospital. Ele podia estar em casa. Tá chovendo hoje, tá frio. Vou botar meu pijaminha, chinelinho, vou ficar aqui. Não, tá aqui. Outro dia tava um frio aqui danado, fiquei preocupado com ele. Ele é carioca, ele não tá acostumado com esse frio. Ele tava ali roxo ali. Aí o filho Flávio foi lá no carro, pegou umas mantas, umas coisas, botou ele ali, umas luvas, e ele ficou ali. Mas na velhice darão ainda fruto. A idade nossa do Filho de Deus, que temos a eternidade, o que, que é 70 anos? O que, que é 90 anos, né? Nós só estamos começando. Mas um homem de 90 anos pode ter um espírito de um jovem de 30. E às vezes um jovem de 30 pode ter um espírito assim de alguém de 80, 90, 100 anos, né? Sim. Mas nós somos... Está aqui Eduardo, né? 80 e quantos anos, Eduardo? 84, aqui, ó, outro octogenário aqui, né? 84 anos. Então, aleluia pelos jovens, aleluia pelas crianças, aleluia pelos valentes fortes, e aleluia pelos os velhinhos corajosos de Jesus, homens e mulheres corajosos de Jesus. Glória a Deus por isso. Podemos continuar com mais alguns testemunhos, porque Deus é tão bom para você. Eu geralmente não gosto de vir à frente, porque eu começo e não sei parar. Mas eu vou ser breve. Faz uns 3 ou 4 anos que o médico disse que eu tinha Alzheimer. E quando ele passou assim pelo consultório, disse: "Vem a senhora do Alzheimer." Eu disse: "Em nome de Jesus, eu não tenho Alzheimer." E ele me passou uma série de medicamentos. E a minha família aceitou que eu tinha Alzheimer. E começaram a comprar remédio. E a minha aposentadorinhazinha vai nos remédios, porque o remédio para o Alzheimer é muito caro. E eu disse: "Senhor, Tu és meu Deus. Eu me entreguei a Ti aos 14 anos e tenho procurado ser fiel a Ti. Não só no dízimo, porque eu acho que o dízimo todo mundo tem que ser fiel. É uma coisa que não dá para falar. Mas fiel na minha vida, na minha integridade, com a minha família, com o meu corpo, com o meu casamento, com tudo. Eu sou muito alegre. Tenho uma irmã aqui que diz que eu sou espivitada." Eu não sei se alguém conhece essa palavra, mas espivitadeira é aquele ferro que a gente vai na... Como é o nome daquela que a gente faz fogo no inverno? A gente vai na lareira e atiça o fogo. Eu fiquei assim meio chateada, porque eu conhecia bem a palavra. E eu sei que eu sou inquieta, realmente sou muito inquieta. E eu disse: "O Alzheimer não me vai pegar, não é porque eu sou inquieta, mas porque meu Deus não permite." Então eu fui curada no dia 25 de 3 de 2010. Eu tenho aqui a data, durante um culto aqui com vocês. Vocês oraram por mim, eu criei, eu aceitei e Jesus me curou. E eu não tenho nada. Eu tenho cara de quem tem Alzheimer. Eu fiquei muito feliz com o irmão Eduardo e sua esposa. Quero lhe dar uma boa-vinda bem calorosa, porque eu sou alagoana. Eu sou cabra mesmo. A terra da sua mãe. Então é assim mesmo, bichinho. É uma alegria estar aqui. E então, eu teria muitas coisas para dizer para vocês, mas eu sei que eu estou no culto ao Senhor e não dá para eu brincar aqui na frente. Mas eu quero dizer para vocês que o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Que a minha vida tem sido para Ele e vai ser Deus. Em nome de Jesus. Hermanos, o Senhor é tão bom, que eu estava no Uruguai e me trajo uma lagoana para apresentá-la a minha vida. Foi uma coisa especial, porque foi através de la pérdida de los malas e de los documentos de ela que eu empecé a tener relaciones con ela a través de cartas, e las cartas fueron tomando un cariño mayor. Y así es que llegamos a los 53 años de casado. O Senhor é muito bom. E eu queria dizer ao irmão Eduardo e sua esposa que nós somos os pais da Marta e sogros do Ion. Enquanto alguém mais se prepara, quero aproveitar para dar um breve testemunho de que a igreja está em comunhão, vivendo todo dia, e o Senhor vai acrescentando aqueles que devem ser salvos. Nós fomos, essa semana, agora quinta-feira, na Restinga, para uma reunião na casa dos discípulos lá da Restinga, onde era uma reunião para receber os contatos daquela região ali. E duas senhoras estiveram lá. Uma delas, já no desespero da vida, sem saber mais o que fazer, tentando o suicídio, foi convidada para ir a uma reunião. Na hora de sair de casa, queria desistir de ir, mas a sua filhinha diz assim: mãe, hoje que tu vai conhecer Jesus, tu não vai. Aí ela caiu em si e aquela palavra fortaleceu ela e ela foi à reunião. E uma outra senhora, conversando com as irmãs ali também, desesperada, porque o filho nas drogas não tem o que fazer mais, foi oferecida que Jesus é a solução. E essas senhoras estiveram lá. Queridos irmãos, nem foi preciso falar muito, porque enquanto estávamos louvando ao Senhor, cantando, a presença do Senhor foi tão tremenda entre nós, que aquelas mulheres disseram: eu preciso desse Jesus. Eu disse: mas eu nem preguei ainda, mas nem precisa. Nem foi preciso, bom, não precisava nem o discurso. Elas, só com os cânticos ali, o Espírito Santo tocando naquelas vidas. Esse é o amor de Deus, essa é a bondade de Deus se manifestando a todos quantos o ouvem. Então a gente às vezes pensa que só nós somos privilegiados, que Deus só ama a nós. Talvez Ele dê um amor especial porque nós já dissemos sim a Ele. Mas aqueles que ainda não conhecem, Ele continua amando e quer vê-los no seu reino. Então cabe a nós de levar a mensagem do Evangelho a essas pessoas. Então, quinta-feira, duas pessoas renderam as suas vidas ao Senhor. Interessante, irmãos, que essa que foi desesperada pelo filho que está caído nas drogas, foi para buscar uma solução para o filho. Mas o Senhor revelou, até a Raquel que falou para ela, que o Senhor estava levando ela, não era pelo filho, era primeiro para ela. Ela que tinha que se voltar para o Senhor. O filho é uma outra história. O Senhor vai cuidar disso também. Mas a gente às vezes quer se achegar ao Senhor para resolver um problema de outro. E esquece de primeiro resolver o nosso problema, de nos voltarmos para o Senhor. Então isso é muito interessante. Também, lógico, o Senhor vai fazer alguma obra na vida desse moço. Nós vamos orar. O nome dele se chama Thales. Se algum irmão se lembrar, pode colocar em oração. Ele já esteve no Desafio Jovem, internado algumas vezes, mas ele não suporta o tratamento, foge, não completa e fica bem atrapalhado. E dando um testemunho também de uma outra reunião que tivemos na casa do Nel, nosso grupo caseiro, fomos fazer a reunião na casa do Nel e começamos a cantar também com a janela aberta. Eu até preocupado, puxa, estamos incomodando os vizinhos aqui. Aí no outro dia ficamos sabendo que tinha uma vizinha que já conheceu o Senhor uma vez na sua vida, está desgarrada como ovelha perdida. É uma ovelha, está perdida. E disse que nunca ouviu um cântico tão lindo. E nós nem cantamos tão bem assim. Mas quando o Espírito Santo está trazendo a unção no cântico ou na oração, não tem quem resista, né? Então ela ficou, todo o tempo que nós estávamos cantando, ela abriu a janela dela e ficou lá ouvindo e disse que nunca passou um momento tão agradável na vida dela quanto aquele. Aleluia. O Senhor é bom. E Ele derrama do Seu Espírito sobre nós para que nós sejamos Seus testemunhas. E através da nossa vida possamos exalar o doce aroma de Cristo. Amém? Elias, eu quero te dizer que eu já vi tu tocando acordeon. E ele toca muito bem acordeon. Isso quem fala é alguém que não entende nada de música, mas fica encantado de ver ele mexendo naquele monte de botõezinhos. Isso aí é um som, a coisa mais linda do mundo. Queridos, Deus estava tocando no meu coração e eu queria partilhar isso com vocês, porque a bondade, a misericórdia de Deus, ela é muito grande. E o fato de nós estarmos aqui hoje, porque conhecemos o amor dele e sabemos que ele nos ama, isso é o que faz a total diferença nas nossas vidas. E esse, sim, é o grande milagre que Deus tem para cada um de nós. Eu sempre tenho falado para algumas pessoas, e quem convive comigo sabe sobre isso, que o que tem de mais importante, o grande milagre da nossa vida, é a nossa salvação. Então todos nós aqui temos motivos de sobra para dizermos que Deus é bom. O Ismael estava lembrando sobre a bondade de Deus e ou a bondade do nosso Senhor Jesus. O fato de termos hoje vida com Deus revela o melhor e maior milagre que pode acontecer na vida da gente. Esse sim é o maior milagre. Não é uma cura, não é algo que se alcança, não é nada disso. O grande amor de Deus na vida da gente, isso sim faz a diferença e isso nos muda. Diante desse quadro, eu estava conversando com Ismael e Deus tocou no meu coração de convidar todos que estão aqui hoje, que têm algum motivo no coração, que estão buscando Deus, que querem respostas do Senhor. Entendam todos vocês, Romanos 8 fala que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Quem ama a Deus aqui? Estou vendo uma multidão de mãos, quase todas as mãos estendidas. Todos esses que levantaram as mãos e que creem que todas as coisas cooperam para o bem e tem algo que precisam uma resposta de Deus. Eu queria convidar você, vem aqui, nós queremos orar com vocês. Queremos estender as nossas mãos sobre a vida de vocês e proclamar que a vontade de Deus se cumpra sobre a vida de vocês. E Deus ainda essa semana vai impactar a todos vocês com o que Ele tem para vocês. Amém? Vamos ficar em pé. Nos apresentamos diante de Ti, Senhor. Como oferta viva, Senhor. Com o nosso coração diante de Ti, Senhor. Tu que sondas, Senhor, o nosso coração e Tu que ouves a nossa súplica, Senhor. Clamamos diante de Ti agora, Senhor. E apresentamos tudo aquilo que viemos trazendo diante do Teu altar, Senhor. Senhor, ouve a nossa oração, Senhor. Ouve a nossa súplica, Senhor. Abra sobre nós o Teu bálsamo, abra sobre nós as portas do céu, Senhor. E ouve a nossa oração, Senhor. E atende, Senhor, ao clamor que há no nosso coração, Senhor. Todos os irmãos que estão aqui, Senhor, que estão orando por alguma necessidade, seja ela de saúde, Senhor, seja ela no relacionamento no trabalho, Senhor, seja ela de uma situação de uma necessidade de um novo emprego, Senhor, seja uma situação de faculdade ou de colégio, Senhor. Olha, Senhor, para cada um dos teus filhos agora, Senhor. Estende sobre cada um deles e surpreenda, Senhor, ao longo dessa semana, Pai. Atende o clamor, Senhor. Quero falar justamente para os que estão se decidindo pelo Senhor, que é muito comum se ouvir por aí, você quer aceitar Jesus, e aí a pessoa pensa assim, Jesus está batendo a porta do teu coração, por favor, abra para ele. E dá a impressão que Jesus é um coitadinho, se tu não abrir a porta do coração, ele vai pegar chuva, vai ficar aborrecido. Não é você que tem que fazer esse favor, é você que tem que pedir, por favor, Senhor Jesus, entra na minha vida, porque eu preciso de ti, sem ti eu nada posso fazer. Então vocês mudem essa ideia de que Jesus é um coitadinho que está batendo sua porta, não é cheio de amor, é o Deus que morreu por ti, você precisa dele. Se a vida já é complicada, às vezes com o Senhor Jesus temos tribulações, imagina sem. Então coloque Jesus na tua vida para que ele seja o Senhor da tua vida. Tu deixe de viver da maneira que tu acha que é, porque o Senhor é que sabe qual o propósito que ele tem para a tua vida. Ele tem um plano. Ninguém aqui nasceu por acaso. O Senhor tem um plano para a vida de cada um, mas ele quer que vocês se voltem para ele. Amém? Quem está aqui se rendendo pela primeira vez, pedindo que Jesus venha morar na sua vida, levante a mão, que é um caso especial. Você, seu caso? Quer aceitar Jesus como teu Salvador? E que ele seja o Senhor da tua vida a partir de hoje? Amém! Aleluia! Alguém mais? Aleluia! Essa é a decisão mais importante da tua vida. Tua vida vai mudar para melhor, porque o Senhor Jesus tem um cuidado especial contigo. E tu estava longe dele, tu nunca parou para ouvir o que ele tem para te dizer. Mas a partir de agora, tu vai ouvir o que o Senhor tem para ti. E a tua vida vai mudar, porque o Senhor vem te dar vida, e vida com abundância. Amém? Em nome de Jesus, receba ele. Peça perdão pelos teus pecados, pelo tempo que o Senhor já falou contigo e tu o rejeitou. Agora, então, tu te volta para ele. Amém? Quero que você feche seus olhos agora todos. Cada um tem uma necessidade. Aquele que não nasceu de novo, a necessidade de nascer de novo hoje, entregar a vida ao Senhor. Mas talvez alguns aqui que já fizeram isso, mas estão lutando com alguma coisa. Quer dizer que em Cristo Jesus você tem a vitória. O Senhor Jesus vai te dar a vitória. Você não pode nada em você mesmo, mas em Cristo, diz, Paulo diz, tudo posso naquele que me fortalece. Recebe agora uma autoridade de Jesus para vencer o diabo, para vencer a carne, para vencer o mundo. Essa autoridade foi dada a você. Você que está com alguma debilidade do seu físico, eu quero dizer que Jeová Rafa, ele é que cura. Recebe agora fortalecimento nos teus ossos, fortalecimento nos teus artelhos. Recebe a cura do Senhor. Diz que o temor do Senhor é saúde para os ossos. Recebe saúde para os teus ossos agora, em nome de Jesus. E você que tem lutado com problemas emocionais, muitas vezes tem estado, puxa, eu sou discípulo, mas eu tenho lutado contra preocupação, ansiedade e às vezes até depressão. Agora, em nome de Jesus, recebe força para viver. Força para ser alegre. A alegria do Senhor vai ser a tua força. Você vai levantar e vai receber energia que vem do Senhor Jesus. Recebe agora na tua alma, nas tuas emoções, recebe o toque do Senhor Jesus. E você que diz, puxa, já fui mais forte espiritualmente, agora estou fraquinho. Hoje o Senhor quer te fortalecer. Você vai sentir fome da palavra de Deus. Você vai sentir fome de orar. Você vai sentir fome de jejuar. Você vai sentir fome de testemunhar. Recebe agora, pelo poder de Deus, a unção do Espírito Santo, força para viver. Cristo em vós, a esperança da glória. Te louvamos, Senhor, por essa reunião abençoada, Senhor. Te louvamos agora pela palavra que recebemos, a revelação de Jesus Cristo no livro de Apocalipse. Damos graças, Senhor Deus, pela adoração. Damos graças pelos testemunhos. Damos graças pelas crianças e suas aulinhas. Damos graças às pessoas que nos visitam hoje. Damos graça por tudo que temos. Damos graça por tudo que temos recebido de Ti. Queremos Te louvar dizendo: sou grato por tudo que tenho. Ah, o maior tesouro desse mundo, que foi dado por herança eterna, maior prova de um amor tão profundo. Muito obrigado, Senhor. Nós Te adoramos, nós Te adoramos. Alegre-se agora no Senhor. Recebe pela fé o que você estava precisando. Você deu adoração ao Senhor e Ele deu o que você precisava. Recebe agora pela fé. Jesus sempre diz assim: vai, a tua fé te curou. Vai, a tua fé fez isso. Vai agora nessa noite. A fé em Cristo Jesus vai estar contigo. Amém. Aleluia.